amar as duas partes do meu ser. Sagrado homem, sagrada mulher, eleva minha alma a Deus, desabrochando essa verdade. Caminho além da dualidade, vejo somente as virtudes para tecer a integridade, desabrochando essa verdade. Caminho além da dualidade, somente as virtudes para tecer a integridade, a arte de amar as duas partes do meu ser. Sagrado homem, sagrada mulher, eleva minha alma a Deus, a arte de amar as duas partes do meu ser. Sagrado homem, sagrada mulher, eleva minha alma a Deus. Que bom.